Aguarde, com 352 horas. Argentina 1911, Red Cobra. Argentina 1911, clear Sierra Alpha, Echo Zulu, flight level 360, fly upper Zulu 44, then accord your flight plan route, take off runway 10, after take off, right turning, departure is San Juan, and Baku transition, call code is 5111, and the departure control 120.8. Alright, here's to Ezeiza, 360, Harbor Zulu 44, take off runway 10. Right turn, star 1, local transition 5111, and departure frequency 120.8. Argentina 1911, ready back to collect report, ready for setup and push. Pushback, Argentina 1911. Tá 3520, cópia. João Pessoa autorizada, nível 370, via peso 17. Decola pistão na zero após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Fuca, Gema após Aracaju. A cena transponde 5101, controle 1, 20.8. Ótima frase. André 520, afirmo. Minha rota também consta, GCT Conte, peso 17, Recife, após GCT. É o negativo, Puka Jean Maru. Está autorizado, após tarde. Salvador, bom dia, voo 1172, passando Índia Serra, Campa Vista, Baixada Trava. Gente, voo 1172, avistado, pouso autorizado, vento 080 graus, 059. Autorizado, pouso 1-0, voo 1172. Mantente com o teu guarda-costas. Sou 972, sou Alas 19, libera a direita via Fox. Prossiga ataque na minha escuta via Alfa e mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, vou 1972. Voo 973 da Fronteira Cópia. Bom dia. Bom dia, está pronto. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10, Taubaté. Decola pista 90, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, Leda, após Leda, direto Mótiva. Controle Salvador 120.8, transponder 5110. Autorizado, Guarulhos. Portão 9, aguarde para pushback e fundamentos. Já correndo com a equipe de solo após o início do TAN no portão 10. Está autorizado o pushback e fundamentos, chame taxa. Próximo Juliette para ingresso, voo 172. Voo 972, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha agora 172 antes da Juliette. Táxi 3520, táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chama pronto a decolagem. O ajuste 1012. 1012 vai via parte de Alfa, agora pronto. 172, autorizado táxi Juliette, portão 8. Fique atento à aeronave da companhia puxando no 09. Com cautela, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, gol 172, centro da companhia do nosso lugar. Ou no 812, chamou a torre? Está livre, pouso autorizado, pistão no zero, vento zero, 30 graus, 02. Autorizado, ponto, pistão no zero, gol 18 no 2. Aeronave da companhia passeando no 8, reporte autorizado táxi via pátio Índia e Alfa, até o ponto de espera, reporte ponto de decolagem. Torre 5-2-0 autorizado, alinhar e manter o chão zero. Gol no 8-2, no solo 2-9, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Vida na Alfa, vai reportar antes da Juliette, no 8-2. Decolagem autorizada, variável com 39, pista no zero. Decolagem, pista no zero, com 3520. autorizado a alinhar e manter pino zero. Decolado aos 3-1. Chame o controle de Salvador, frequência 120, décima 8. Boa viagem. 208, boa noite. Nuno 73, decolagem autorizada, pista 0, vento 0, 5, 0 graus, 5 nós. Santa Juliette, gol no 812. Santa 38, gol no 812. Ingresso aqui com Juliette, portão 9. Vê Juliette pro 9, no 812. Nuno 73, decolada aos 35, chamei o controle, frequência 120, décima 8, por viagem. 208, obrigado, bom final de semana. Igualmente. bom dia, tá 38 no meio, final do 10. 38 no meio. Bom dia, pouso autorizado, pista 10. O vento variável com 03 nós, ajuste de altímetro 10, 12. 1012, livre pouso na 10, tá 38 no meio. Meu minuto, 1 minuto, cópia. Nomeia solo aos 49. Livre pista direita, chame solo Salvador. Correção, vai permanecer essa frequência e já estou autorizado o táxi até 10. Livre à direita, tá livre o táxi até a posição 10, tá? 381 nomeia. Are you Argentina 1911 ready for pushback and setup? Argentina 1911, you're ready to push and start. There's part to raise the tax on this 10 moment. Russia, here pushback and setup, and we call you back for taxi, Argentina 1911. 1561.4 Tudo bem. Serra Brava, Golfo Lima, conforme roda, plano de voo, piso 44, seguro, P9857, Monsul, voz conforme, nível de voo 303-60. Decolada pista 10, primeira curva à direita, no perfil de saída São Voo 1, Leda, 5190, acelerando o transponder, controle opera em 120, decimal 8. Sanvo 1, Serra Alfa, Novenders, Victor Oscar 1. Sanvo 1, Victor Oscar. Os dois dados estão 1, para a rota, 244, 2, 937, com o sul, 360, decola na Sanvo 1, Dondoco, curva direita, 120.2, 208.2. 1561, correto com o trajimento. Chame para adicionar a posição 04. Argentina 19911, ready for second. Argentina 19911, Achilles Detect, via April 1, India, only point 0910, coming back again. And the altimeter setting 1012. Russia, via apron, India, holding point of runway 10 and frequency 10. I think 1911, you maintain this frequency and show the holding point for 10 and then you come back again. And the altimeter setting is 1012. All Russia, and so we make this frequency and altimeter 1012. Salvador, Golão 561, posicionamento da posição 4. Golão 561, mantém a posição, aguarde 1 minuto, por favor. Vai, Alfa Golf Charlie, só 1 minuto. Gente, Alfa Golf Charlie, reporta término. Salvador, 561-04, autorizado, puxa, se não acha amizade. A gente não, 1911, you ready? Argentina 1911, holding for runway 12. Argentina 1911, you're cleared to line up and take off runway 10, wind 280 degrees, 04 knots. Okay, line up and take off runway 10, Argentina 1911. jogou no 8, o nono, e tirar a informação Delta, posição 2, autorização Porto Alegre. Sente Bono 8, o nono, só um minuto, copy. Antena 19911, airborne at 02, call the port of control, 120.8, goodbye. 1208, thank you, bye-bye. 911. Salvador, tem um barman, 108, a porta. Bruno 561, utilizar o táxi à direita, chame no ponto de espera quando pronto, o ajuste no 012. Chame na ponto de espera, Bruno 561. Com 561, autorizado a linha e decolar piscina 0, vento variável com 039. Decolar da 10.